bom dia, 35403. 25, vou explorar a posição do seu, deixa para 4.010, ajuste no 0 no 3. América 239, apply direct to Duna, intersection. Papapá Lima, papá Mike, prossiga. Papa Mike, chame torre 118 decimal 95. Eu vou Mike, bota o final no 7. Botando o final da 7, bate o bate. Eu vou lá, que estou. Solicita pouso direto no 4-4, se possível. Gente, eu posso sinal 4-4, foi o link online. Lima, papa mais. Abandona agora nível 180 para 4-0. Boa, Azul 4207, desça para o nível 050. Obrigado, Agon. Fica 239. Descent to 2000 feet, given 81013, clear the left approach, report steps, local at the cost. Na final do Pátio 04. Eu vou a Mike, vento 100 graus no 69, autorizado pouso direto para o 4, porto solo controlado. Passará no controlado, nenhuma papa Mike. 129 após alternando Galeão 492 de altura. Altímetro 129 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, esse 195, bom voo. Índia Alfa, vai ser 95, obrigado. Considerando só os 3-1, um corte de frequência que eu vou falar aí. Mono 397, vento 100 graus, mono 5 nós, autorizado ali ainda, colapso no zero. Decola, mono 397. Tower frequency 118, this is Mo 905, America 239. Okay, 1895 Oscar Vitor Uniforme, bom dia, identifique, esse é o 060, chegada Mari. Negativo, é o número 3 na aproximação, reduza para 230 nós. Confirm American 239 cleared land. America 239, wind 100 degrees, 16 knots. NH 1013, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, American 239. 397, decolagem 34, controle 20, atenção 8. Obrigado, bom dia. Bom dia, Gol no 397. 397, bom dia. Suba o nível 360, saída da El. Da El, 367. linha 1140 para a posição 2. Autorizado, chama para o táxi. Pode dar para o táxi. É 1140. Quilo Quebec Serra, cópia Morro de São Paulo. Autorizado Morro, nome UPES, corredor Axé, decolada 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0123, coteja. Pessoas a bordo? Gente, altímetro 1013, para acionamento chame torre 1-1-8, esse valor 5, um gol. Controle autoriza High Speed Aposto Pelobo, 35403. Afirmativo. Obrigado. Nível 070, chegada Mari. 2070 Mari, 35403, letra para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estágio 5203. 5403. American 239, taxi via Alpha, report before Juliet. Okay, via Alpha, we'll call you just before Juliet, American 239. Graças, porta de pronto, que foi certo. Para 2000 pés, ajuste no 03-4203. Está estável o localizador 35403. 5403, chame torre 118 decimal 95. 18.95, obrigado, senhor. Para o táxi do Genai 6140 com 141 a bordo. 12, 30, Salvador. Temos dados? Se vai para a Duna, reduza para 1709. Para 1089, 3540. Da colapso no 7, vento 100 graus, 189, quero que vai ser. Quebec Serra. American 239, taxi via Juliet, gate 11. Okay, via Juliet, gate 11. Serra da Cruz 40, controle 20, décima 8. 208, obrigado. Tudo muito bom dia, o Kilo Quebec CR. Quebec Serra, meu pé do corredor, achar a reposta fora da barra. Poderia voar 2.500 direto? Afirmativo. Quebec Serra, obrigado. Uno 397, chame Recife, 125, décima 1, alterne 13325. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Bom dia, obrigado. Final visual azul, classe 207. A 207, chame torre 118, décima 95. Vitor Uniforme, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. Para 2.000, autorizado LS, reposto estabilizado. 7.000. 207, continua aproximado, está fora de estabilidade. Salvador, Oceania 63, 6140, tá pronto. 6140, após 09 na final, ele mantém, capoeira no zero. Ok, após o tráfego visual agora lá na final, ali mantém. 5403, solo 43, direita, solo 219. O 6140. 40? Não, não, é, acho que não daria para autorizar, isso vai ser melhor. Tá baixado e travado a 3 milhas, o azul. 5403, Alfa e Juliette, portão, corrijo. Mantenha-se da Juliette, aguardando para ingresso parte 3. Aguardando da Juliette, parte 3, 5403. Torre 118, decimal 95. 118, 95, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, para passar a voz da vida. Bom dia, Oscar Vitor Uniforme, é a parte externa. Confirmar o vento principal. 100 graus, com no meia dúzia de nós. Vai, 07, solo aos 4,6, livre à direita, solo 121, decimal 9. O 93, taxi Índia, ponte para todos, 895, que legal no 013. Índia, ponte para todos, 895, decimal 9. 060 para 050, 290. Pista para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste no 013. 2.000, autorizado LS, ajuste número 13, 1.2.000 já. Boa tarde. Bom dia, 4.2.7, que vai? 2.07, taxi Alfa, Juliette, portão 01, né? Alfa, Juliette, portão 01, 4.07. Solo, 4.06, Juliette, 4.06, portão 01. Afirmo. O Gol, Fono 983, mantém um ponto de espera. Espera com o 2 Uniform, check o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0, 0 graus, cono 5 nas, altímetro no 0 no 3. Vem baixo, exalado, pronto. 6140, decolado aos 4-8, controle 120, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, excelente dia. Controle Salvador, bom dia, hoje não é 63-6140. Suba ao nível 250, saída PUCA. 250 PUCA, e quando possível direto PUCA. Autorizado. Meu amigo, se é possível, se eu coordenar, vamos, Mike Oscar 363. Aguarde. Vai dando, obrigado. A firma linha mantém no 983. Ali mantém, controlando. Vitor Uniforme, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direto Maceió, Xané 612 ou 40. Opa, direto Maceió, obrigado. informe, bom dia, confirmo para o destino. Tudo informe, táxi Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, máquina, Porto Quebec. Na 83, deve decolar da 10, vento 090 graus, com 12 de nós. Localizado no localizador, agora 290. Semi torre 118, decimal 95. 293, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, agora 260, final ILS X-Ray, 10, abraço externo. 21-360, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 7 nós, altímetro no 0 no 3. Rebaixado travado, livre pouso, 10 no 3 e no 260. Bom, 983, decolado ao 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, agora 983, passando 1400 pés da Elma. 83, suba ao 360, você da Dael. 360, Dael, bom, 93. Meia 140, chama em Recife 12685, ao término 125, decimal 45. Um dois cinco, bom dia. Bom dia, tiro Quebec Terno, atraso, vou informar, frequência livre. Oscar, Vitor, informe, autorizado pelo 97 para 45, corte para cá. Zero 044, identifique, desça ao 050, chegada Mari. Paulo. Salvador, boa tarde, Bruno 260, livrando 340. Bruno 260, boa tarde, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, pro 260. Bom dia, 131-98, toma 3198, identifique, desça ao 060, chegada na área. Bom dia, identifique, desça para o nível 070, chegada Mário. 070, Mário, agora 070. Bom dia, 4207 da Azul, por formação Oscar. Azul 4207, Rio de Janeiro, 340 autorizado. Via peso Lu no 0, decola pista no 0, curva direita, será da Eule da Brinde, controle 120.8, aciona 5133. Do Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, pela uniforme do Luno 0, igual a 0, curva direita da Elda da Brit, 5138, transponder, controle 1208, azul 4207. Ponto posto, 4207. Camaraca no plano, 4207. Luno 983, chame Recife 1 no 25, 1 no alterne 1 no 3325. 1 no 3325. 0044, desça para 2000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado, ajuste no 0 no 3. 2000, cruzaria estabilizada, esse é o padrão do 0 no 4. Eu prossigo até o seu Zulu. Reposta no Desça para o 0,50. 3198, desça para 2000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado, ajuste no 0 no 3. 2000 LF, TFP, reportará estabilizado, 3198. Confirmando o local. Eu no 20, aguardando cópia, o Olimpo 03. estável no ILS, o Gol 1044. Torre 118, decimal 95. 1895, 044. Azul 4207. 207 a livre puxa para ataque. Ainda mantém a posição, só confirmando o transpone pelo inglês, 4207. Segundo 33, para a sua realidade. Segundo 33. O Força Aérea 2703, para o corte. É. 3120, Salvador, Salvador. Cola a pista no zero, com a saída coral. Após, prossegue direto. Controle 120, décima 8, cena 51, 12. Torre Salvador, bom dia, o Gol 1044, Índia Serra, embaixo travado, aeródromo azul. Bom dia, 1044, livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 7 nós, altímetro 0 no 3. Nossa. Agora é 16. E aí, graças. No 732, após a posição e tá, direita para 2010, autorizado LS, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. Posso ficar no 3, viu? Tá 3198. Torre 118, décimo 95, 3198. 1895, gratidão. Ah, é ponto táxi, tudo certo, gente. Ativo. Gente, reporte Pituaçu. 4-4, solo 1-1, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-9, livra, 0-4-4. Salvador, boa tarde. Tan 3198, Simbra, embaixo travado. Boa tarde, 3198, continua a aproximação, aguarde pista livre. 3198. Livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 7 9, altímetro no 0 no 3. Leve pouso 10, 3198. Tá na roupa. 044, bom dia, taxi Alfa Juliette Porto 0. Alfa Juliette para Portão 04, gol no 044. Solo 14, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 319. Salve, Salvador, boa, até 3198, livrando a sua escuta. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, da 3198. Coloca o jogador com o ONU até 38. Até 38, torre 1-1, 8 decimal 95. 3195, ONU até 38. Matheus Casulu, chame torre 1-1, 8 decimal 95. Oi, eu tô passando o Matheus Casulu. Matheus Casulu, informa intenções? Intenções é uma TGL do Buraquinho. É, a gente vai seguir via eleitoral? Eleitoral, cara. A gente segue via eleitoral, chame para cruzamento do través da 1735. Vamos para 1735, encontrará o Matheus Casulu. Solo. Barro meu, Lima Lima Alfa. O Pato 4 para Tapetinho, confirmando se é novembro, Ninja Papá, nível 1 centena, decola pista no 7, curva direita. Saída Arbó, após direto. Odorlin 120, décima 8, aciona 5105. 3. Permanente livre, pouso, gol 9738, soma 0. Alfa, pela autonomia. Sim, estacionamento e táxi 2895, Lima, Lima Alfa. Lima Alfa para acionamento. Lima Alfa, confirme, chama para acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Confirmar o método do 9738. 100 graus com 18 nas. Tá. Sétima pessoa, 190, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, prossegue o FME 77, controle 119, corrigindo 120, décima 8, aciona 5142. Caso Casulu está livre o cruzamento do través da 1735, reporte livrando. Atalho Bruno, vai ser o 1738, solo 19, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Bora 219, gol 1738, criador.